3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Já está à venda o novíssimo CD do Padre Reginaldo Manzotti, Faça-me Crer. São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me Crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Senhor, com teu amor, essa música é própria para hoje. Bem isso. Parabéns à equipe aí, Cafu, porque toda terça-feira é rezar pelos doentes e com os doentes. Então vamos rezar pelas pessoas enfermas. Na hora da misericórdia, gente, não sei se você observou, nós acabamos, antes do intervalo, rezar o Terço da Misericórdia. A oração, logo depois do Terço da Misericórdia, que é a oração dos doentes, você percebe quanto fala da miséria humana. É verdade. Às vezes a gente se acostuma todo dia a rezar e não dá atenção. Fala da miséria. Senhor, que conheceis muito bem a nossa miséria humana. Senhor, toca nesse corpo. Jesus, com teu poder, toca, Senhor, lá nas UTIs. Toca, Senhor, naqueles que estão nos postos de saúde. Senhor, aqueles que estão esperando a vez para ser atendido, gente. Que tristeza. Porque quem tem um pouquinho de dinheiro vai lá, paga uma consulta. Nem que seja de tabela. Preço de tabela, mas... E quem depende do sistema de saúde... Eu quero rezar por todos aqueles que vão, precisam ser atendidos. Não tem médico, não tem dinheiro para comprar remédio. Ajuda, Senhor. Que o Brasil seja um pouco mais voltado aos seus filhos e filhas. Principalmente os que não têm voz nem vez, porque a gente é meio bocão. Você vai lá, você briga, mas tem gente que não tem nem coragem de lutar pelos seus direitos. Misericórdia, Senhor. Escute o que foi deixado na plataforma, vai. Sua bênção, Padre Reginaldo. Sou a Tatiane, falo de São Paulo. Venho testemunhar uma graça, pois faz um ano que meu filho Tiago sofria de um problema de pele. Tinha feridas abertas pelo corpo e não conseguia dormir à noite devido a coceiras. No começo deste ano, eu liguei no seu programa da manhã e o Senhor fez uma oração por ele. Padre, as feridas dele todas se fecharam. Hoje só tem as marcas das feridas pelo corpo. Ele dorme a noite inteira. Nunca mais apresentou as crises de coceira. Eu louvo e agradeço a Deus e peço a Ele que o abençoe todos os dias. E agradeço também por ter o seu programa Terço da Misericórdia na Rádio Capital, que é uma bênção para nós aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, Padre. Deus te abençoe. Amém. Um abraço, querida filha. Na Rádio Capital AM 1040. Nessa hora da misericórdia, Deus realmente se manifesta. Um abraço a São Paulo AM 1040, Rádio Capital, a gigante do rádio. Bíblia aberta? Cartilha de oração. Palavra de salvação. Ele vai nos dizer agora. E você tem falado deste programa, deste momento de oração, gente, é graça sobre graça. Inclusive, se você ligar para deixar seu testemunho, fale, ó, é da hora da misericórdia, eu rezo o terço da misericórdia. Liga hoje dizendo se você reza ou não o terço da misericórdia, se vale a pena ou não. Lucas 19:1-10. Jesus entrou em Jericó e, atravessando a cidade, havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu numa árvore para ver quando ele passava por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e elevando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, portanto também este é o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de Zaqueu se tornou bastante conhecido numa música muito tocada nos dias de hoje. Zaqueu abrindo espaço para o Senhor. Mas vamos refletir a palavra. A palavra fala que Zaqueu procurou. Tinha algumas limitações humanas e morais. Vamos falar das morais. Era muito esperto nos negócios. Entendeu a palavra esperto, né? Porque esperteza do mundo não é virtude, é defeito. Significa passar os outros para trás. Do ponto de vista humano, ele tinha a limitação da baixa estatura. Mas venceu as duas limitações. E Jesus entrou com a salvação em sua vida. Jesus entrou com a salvação na sua existência. Jesus entrou com a salvação na sua família. Peça hoje, Senhor, mande a tua salvação. Faça essa prece comigo. Cuida bem dos nossos olhos. Cuida bem dos nossos passos, dos nossos olhos e dos doentes nesta terça-feira. Ilumina nossa mente. Ilumina nossa mente, ilumina, Senhor, nesta tarde de terça-feira, aqueles que mais precisam. Abençoai, Senhor, eu te peço pela vossa misericórdia, aqueles que estão passando por tribulações. Uma das músicas mais lindas, eu acho. E se errarmos? Cantores de Deus, né? Minha querida amiga Carla Fioravante, minha amiga do peito. Vem nos resgatar, vem pra nos mostrar tua graça e tua luz. A luz que irradia, queremos receber do que tem sabedoria. Queremos aprender. És a estrela guia em nós pequenos sóis. Mas tu és luz eterna. Ouve a nossa prece, ouve a nossa prece. Precisamos dessa luz quando as trevas nos cobrem. Abençoai, senhores, santificai os doentes. Vem nos ajudar. Em nome do Pai, água, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.